menos mumbita blanco. Versão brasileira, Botswana Records. Simba aí, na porta do cinema aí. Em frente à casa do Leslie Dio de la Forré do Camara GB. Yeah. Rapaziada do Bicep chegando na moral. Rapaziada de CDU chegando na moral. Muita calma nessa hora. Na floresta juntando com a Calimbora. Senta agora numa praia, embora, bora. Eu sinto como se fosse ontem, passada hora agora. Sinto cuidado nessa hora, sem passa. I'm not afraid. Aí, entra aí. Opa, pessoal, chegou aquela fita lá de samba lá do grupo novo, lá do pessoal lá. Pois é, vamos ver aí. É, ô Perdigão, chegou esse material aí da moçada, da rapaziada, pra gente dar uma escutada. Como é o nome da banda mesmo? Rapaz, é Negroove. Diz que toca samba, é, questão. Bota o som na latinha pra gente bota ver. Bota o som aí pra gente ver. Ih, vê isso aí. Ih, rapaz. Que onda é essa? Tu me chama aqui pra dizer que isso aí é o quê? Tá dizendo que é samba. Pera aí. É. Que tem as origens? Tem. Agora. E aí, essa guitarra, Perdigão, o que é que você diz? Diz aí. Diz aí. Diz, você, o que é que você... Não...